João Pessoa. Copiado, pastor 20, está autorizado o táxi até o ponto de espera da hotel, quando então chama a torre em 1186 para o cruzamento. Livre táxi até o hotel, onde chama a torre 186 para o cruzamento, pastor 20. Poxa, né, 6212 está aguardando aqui na entrada, alguém sinalizar para o 05, ok? 6212, sim, se for coordenar com a Infraero. Uno 398 estabilizado, ele é. Torre, 118, decimal, 6212. 286, obrigado, sir. Boa noite, Bona 398, transfere. Bona 398, boa noite, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Bona 398, aguarda. Zulu 9, tem condições de agilizar as manobras para evitar a espera com tráfego na final? Zero grau, 09, nós, Eco Zulu 9, é livre de decolagem no 7. Sábado no 613, por estacionamento. No 03, irá aguardar. Ok. Turner 6212, apenas para passar um feedback, já foi coordenado com a Infraero. Tá, ok, obrigado, tá mantendo a posição. O TAN 3858 teria condições de agilizar via Juliette para o 02? Afirmativo, assim que nós tentamos iniciar o táxi, a gente já ingressa no 02. Confirmando o TAN 3858, a Infraero está nos coordenando o novo gate. Mantém a posição ainda que nós iremos ver qual será a providência da Infraero, o 3858. Aguardando a alfa da Juliette, aguardando o 3858. Está iniciando o táxi Gona 885. 8, Eco Zulu November. Oi, Salvador, cordial, boa noite. O pastor 20 está na hotel, visou uma aeronave na final para o cruzamento. Condições Ares, na Torre do Axé, altímetro 1019. Mais um som individual, Torre do Axé, Eco Zulu 9. Infraero agora nos passou a posição 03, ok? Então nós temos um Boeing da Gol que já nos chamou para o push e após o táxi da aeronave, também da Gol, o Boeing que está passando no através do 4 agora, nós iremos autorizar o push. E então o senhor vai prosseguir para o 03. Sim, está 3858. No 6113, após a passagem da aeronave da companhia retaguarda, tem livre pushback e acionamento de semitáxi. 6113 a Gol, após a passagem da aeronave retaguarda, autorizado pushback. Boa noite, 85, ciente, após o tráfego na curta final, a linha e mantém o 10. Após o tráfego na curta, a linha e mantém o 885. A Patanga Eco Zulu 9, poderia confirmar pro ideal para ele descer? 319, senhor, pro ideal para ele descer, Eco Zulu 9. Autoriza cruzar de imediato, passou 2 anos? Afirmo, pastor 20. Ativo, cruzando de imediato, passou 2 anos. Pô, Salvador, trip 512 no, hein? Sinal de 9 milhas. Gente, trip 512. 5218, continue a aproximação, agora a pista livre. Agora 5218. Autorizado. Liga a sessão 085, senhor, confia? Afirmo, liga a sessão 085 após 2000 direto IRC. Afirmativo, liga a sessão 085 após 2000 direto IRC, após o Lama Vanda. Vai aguardar antes da Juliette. Vai aguardar antes da Juliette, vai táxi a Via Alfa, passou 2-0. Sou Salvador, boa noite, Bona 398, Livrona, sua escuta. Bona 398, boa noite, prossegue o táxi Via Alfa, Quilo, Pasto 3, chama na saída do Pasto 3 para prosseguir. Alfa, Quilo, reportaremos na saída do Pasto 3. 5218, livre pouso no zero, vento no 60 graus, 099, baixou e travou. Baixado e travado, 5218. Sim. Voo 985, decolou 858, chame o controle 1120, decimal 80. 2080, voo 1185. 14, frequência 1186. 4026, agora no 6, anotei. 3858, Juliette para o 03. Juliette para o 03, 3858. Na saída da EL, após lida, Brite, voo 1185. Tá 3603, chama agora o centro Recife, 125 décima 1, alterna 133 décima 25. Recife 13325, boa noite, 3603. Boa. Meia, passo 20. Papatango vai com o Zulu Mavema, quando possível estimado para pouso. Só um minutinho, senhor. Isso aí, boa noite, vai no 613, pode dar. Vai no 613, após a passagem da TR na final, ali mantém o no zero. Ali mantém, após a passagem da TR, vai no 613. Copiado 0010. Bona 398, saindo do pátio. No 398, prossegue então via pátio principal até o gate 09. Ok, até o gate 09, Bona 398. Motor em Salvador, boa noite, passarei 2224. Passarei 2224, boa noite, aciona a identificação. Desça para o nível 050 na chegada Marek, altímetro 1019. 050 na Mari, 2023, 2024. Salvador 20, ponte espera pronto. Passou 20, ali mantém 10. Ali mantém, passou 20. Antes da Juliette, 2-1-8. 5-2-1-8, Juliette para remoto no 3. Remoto no 3, via Juliette. Salve, boa noite, Golo 6 no 3. Voo número no 3, contato radar na decolagem, subo para o nível 3-0 na saída Arbor. 3-0 na Arbor, Golo número 3. Por 20, vento 50 graus, 09 nós, livre decolagem, pistão no 0. Livre decolagem, passou 20. Sou 20, decolou 04, chame o controle 120, decimal 80. 1208, muito boa noite, bom serviço. Boa noite, bom voo. 5 voo, noite. Controle Salvador, cordial boa noite, o Pastor 20 decolou cumprindo o perfil da PUCA, região Maracaju. Pastor 20, contato radar na decolagem, subo para o nível 250 na saída da PUCA, transição Caju. Para o 250, cumprindo o perfil. Verifico, quando possível, coordenação para voar direto para Aracaju. Aguardo. Passarei 2224, autorizado a final do procedimento LFX Way, desça para 2 no PENS, altímetro 1019, reporte estabilizado. Altimetro estabilizado, desce para 2000, 2019, passarei controle, Salvador, Guardião 02. Guardião 02, chame o controle 120.80. Controle Salvador, Guardião 02. Guardião 02, controle Salvador. Decolou do CAP, intercepta o litoral, intenção pouso Yondina, POB 04, Guardião 02. Mantenha condições visuais, altímetro em Salvador no 019, reporta sinal para pouso Guardião 02. Reportará sinal para pouso Guardião. Pastor 20 da presente, está autorizado direto para Aracaju. Grato, direto para Aracaju, da presente, pastor 20. Pastor 20, Centro Recife, Index tem condições de voar da presente, o Romeo Fox 011. Afirmativo, Romeo Fox 001 da presente. 011. 011, corrigindo, pastor 20. Sim. Guardião Salvador, boa noite, objeto 5827. Autorização do galeão nível 360. Objeto 5827, muito boa noite, galeão. Autorizado 360 via Upper Zulu 10. E após rota do plano de voo, decola da 10 com curva direita, saída da Leda Bridge. O controle opera 1208, aciona 5177, coteje. 360 autorizado pela Upper Zulu 10, após conforme. Decola 10 curva direita, da Leda Bridge, controle 1208, 577, transporte. Correto. Quando pronto, chame para o pushback acionamento, confirma a posição. 4. Cliente, 04. Limite 19 é o ajuste. Gol 16, 13. Chama o Centro Recife 128, décima 8, alterna 126, décima 0, bom voo. Gol 613, Recife 128, décima 8, alterna 126, décima 0, boa noite. Tango Eco Zulu Novembro, chama Centro Recife, 125.45, alternando 126.85. Boa noite, Oxanem 6201 com a Eco para o Galeão, por gentileza. 6201, Galeão aprovado, nível 360, via para Zulu 10, após rota do plano de voo. Decola da 10 com curva direita. Saída da El Leda Bridge, controle Salvador, opera 1208, aciona 5405, cotejo. 360, Galeão para Zulu 10, após rota do plano. Decola da 10, curva direita da El Leda Bridge, 1208, 5405, obrigado. Correto, quando pronto, impulso de acionamento, confirma a posição. 05, chama pronto, 620. Sim. Controle, um passo 20, tá cruzando 150. Confere, chama o centro Recife, 125.45, alternando 126.85. 1245-12685, muito boa noite, bom serviço. Alô. Localizador avistado, passarei 2224. Passarei 2224, agora torre 118, pessoal, meia dúzia. 186, bom trabalho. Bom posto. Torre, Salvador, muito boa noite, passarei 2224. Passaria 2224. Afirmativo, 2224. Passaria 2224, ciente, livre pouso 10, vento 150 graus, 10 nós. Afirmativo, passaria 2224, somente confirmando as informações. Passaria 2224, forma clareza 1. Mantém condições mais, além do litoral, altímetro 019, reporte Pituaçu. Visuais, vindo do litoral, apontará Pituaçu, Guardião 02. Guardião 02, só confirmando seu B. Efetuando uma corrida para a esquerda aqui, por 5 metros para voltar na formação, ok? Guardião 02, seu B. Seu B, 02. Certo. Chame a 310, seu esposo, viu? Firmativo, esquerda para a 45, só para contornar a formação, daqui a pouquinho eu retorno. Entre livre desvio, autorizado a final do procedimento LS XP 10, após desvio, desça para 2 GPS, altímetro 10-19, reporte estabilizado. E após o desvio, posso vai direto Duna? A gente vai ficar um pouquinho na lateral de tato. Autorizado. Obrigado. Somente confirmado, está autorizado o pouso, passaria 2224. Afirma, o vento no 50 graus, 109, passaria 2224. E o pouso 10, 2224. Guardinha 02, agora torre 118, décima 162. Torre 1186, grato, Guardinha 02. Composto. Obrigado. No ano do dono, Xanier 63, 10. É. Noite, Guardião 02. Guardião 02, confirma intenções de pouso. Pouso, pátio do Graé, pátio 4. Gente, reporte final, pátio do Graé, vento no 50 graus, 08 nós, Guardião 02. Reporta na final, pátio do Graé, Guardião 02. Direita 224, salão 18, direito 1219. Direita 219, boa. O Salvador, boa, passarelo 2224, Nivana, assessor. 224, muito boa noite, você segue via Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reporta Juliette, 2224. No 604. 04, controle Salvador, sendo identificação, desça para o nível 050 na chegada à mar, altímetro no 019. Identificou 050 na mar, com 19, Goro 604. Reportar a solo, controlar o Guardião 02, graças a Deus. Está completamente visual, pode ir embora para o Simbra ou a Xené 6310? Simbra negativo. Tá bom. Aprovado 360, o céu copia ou aguarda a coordenação do 400? Autorizado, Galeão 360, via Pazulu 10 após rota do plano, decola da 10, com curva à direita, saída da Euleda Bridge, o controle opera em 1208, acima.